Bahia, Ponte Perona 0, Torre 11895, ajuste de altímetro na 014. Afirmativo, no 014, aqui à direita, Ponte Perona 895, obrigado. Gol no 630, ingresso Juliette, posição 04, rádio 1. Posição 4 do 630. Autorizado a decolagem, visto no 0, vento 100 graus, 189. Alto Tango Tango, light to copy. Street to Portugal, flight level 180, runway 17. After takeoff, right turn style, departure the transition. And then, flight to direct to Portugal. Road control frequency 119, small 8, and it's Quark 5032. Four five zero on the ground at 36. Located by right and contact the ground 1 to 100 small 9. 19, come on, goodbye. 4 5 0. Read back, correct to start up and type contact the tower 118 small 95, can 81014. Could you confirm persons on board? Quebec Serra, decolagem 237, controle 119, decimal 8. 19, 8, obrigado. Azul 4450, prove the type for Alpha Juliet Gate 09. Roger, clear taxi by Alpha Juliet 2, Gate 9, 4450. Charlie, Sierra, Delta, Delta, Tango. Torre, San 3663, ponte espera da 10. San 3663, precisado alinhar, ele coloca pistão no 0, vento 100 graus, 7 nós. Aliás, decolar da pista 10, na 3663. America 238, maintain position. Okay, maintain position, America 238. 6311, puxa estacionamento, o 5. Puxa na 6311, após a passagem de memória das duas retaguardas, sou autorizado no chão pronto táxi. Após o azul, vai iniciar a chamada táxi, 6311. Charlie Sierra Delta Sun Tango, clear check report to the island on A17. Roger, quit. Okay, report for the shot, okay, for the island on A17. Tango, Charlie Tango, fecha estimado de voo. Vinte já será liberado. Tango, Charlie Tango, copia. Local 035, decolagem da 17, curva à esquerda, corredor forte, inicialmente 1000 pés até a liberação do controle Salvador. O controle na 119.8, aciona 5030. O FAT é o FAT 5. 5, já acionado, tinha minha torre para táxi de decolagem, a torre na frequência 118.95, 1014 o ajuste, apenas por curiosidade, era o levantamento de um físico? Salvador, Vitor, passado. Stand, eu fiquei curioso, mas obrigado aí pela informação, pode chamar a torre quando tiver pronto. E agradeço. Pronto, táxi do 63 no ano, né? Tem 136 a bordo, 136, agora Galeão com 4 horas. Clear to Lanapi, Sensei Consul 17, wind 0 degrees, 5 knots. Salvo 165, bom dia. 165, informação em Cusia Golf, em Santo Capô, gentileza. Na sua escuta para a Copa, senhora, a prevista da El? Salvador, alta vida, papá. Torre, 63 do nono, janela está pronta. Janela 10 do nono, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Sierra Delta Tango Tango Airborne at 48. Salvador de Pacho Control 119 Small 8. 198, Delta Tango Tango, obrigado. Sierra 31 Lima, tem Calicero Major. Lima 0-6311. O 165, prossiga, senhora. Sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, curva direita. Saída da El, transição Oleda, após o bridge, via após o 16. Após da Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8, transponder 5040. 10 graus, 10 nós. Pela decolagem, outra.

Zero. Na 250, cheque o trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 1900 graus, 10 nós. Autorizado o pouso na 10, vai checar, na 250. Hey, this one 95, QNH 1014. Runway 10, tower 118-195. Obrigado. Salvador, 621, 1,5 milha, Ninguém Serra, Baixada Travada. 621, ajuste no 014, curtindo a aproximação, guardando pista livre. Range 621. Salvador Tower, Bunky, American 238 is approaching the hold short. We are ready for departure. American 238, bom dia. Maintain hold short. Maintain hold short. Roger, hold short, American 238. Chinamia 250, 155, direita no 219. 19, boa. 165, quando eu tenho que pedir sono, missão para um táxi. Autorizado, busca estacionamento, coordenação, informada para o táxi, sono 165. Sono 621, autorizado, pouso, pistão 10, vento 1900 graus, 129. Oi, autorizado na 10, Golf 21. Tango, Charlie Tango, autorizado táxi, aporte no ponto de espera. Switch line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, mark 2-3. Runway 21, solo 57, direita no 219. Direita solo 219, obrigado. Nome 21, sou autorizado táxi Alfa, me reporta de direito. Alfa, me reporta de direito. Switch clear PFA takeoff, runway 10, wind is 110 degrees, 1-2 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 2-3. Estou em Salvador, bom dia, Golo 648, final da 10, sobre externo, baixa travada. 648, bom dia. Ajuste no 0 no 4, continua a aproximação, rodão pista livre, gol no 648. Rodão pista livre, 648. Bom, bom dia, Papa Roberto Tânia Bravo. Papa Roberto Tânia Bravo. Papa Tango, Tango de Bravo, Papa Romeu. Papa Romeu, Tango de Bravo, senhor. Gente, prosseguindo pela linha do litoral, confirma a intenção? Intenção já é final na NMAR, tá visual com o voo na final, tá autorizado, cruza na retaguarda mesmo. Gente, autorizado o cruzamento na retaguarda mesmo, atenta às três turbulências, pode para pouso, Tango de Bravo. Fala para pouso, Bravo. Estamos autorizados ingresso de Juliette, curso 01. Juliette para o 1. Estamos autorizados a linha rádio, estamos no 7, eu posso liar de pronto. American Line 2-3, Airborne at 1300, Salvador Departure Control now, 119 decimal 8, 7-5. 19 decimal 8, American 238, bom dia. Bruno 648, autorizado para uso pistão 10, vento 110 graus, 11 nós. Posição 01648. Azul 4451, no possui nível de voo 340. Pronto, cópia. Autorizado, Campinas, nível de voo 340, decola 110, curva à direita, saída da Euler, da Bridge, via para o Zulu 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme roda. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5044. O voo 1165, se autorizado o táxi, via Pátio 1, táxi Índia, ponte pelo 10, torre 118. 95, existe altímetro no 014. Com o Mili 14, se autorizado o táxi, o Índia, até o ponto 0 da 10, chama 218. 95, um bom dia, senhora, um bom trabalho. 1165. Grato, bom voo. Solo, voo 1648. Ok. O 648, se autorizado o táxi, é Alfa, meia ponta, onde é Juliette? De Alfa, meia ponta, onde é Juliette, 648. Juliette 648. Com 648, autorizado ingresso Juliette, posição 08, mete 1. Juliette para o 08, 641. 8. Com 165, pode estar a pronto, bom dia. Diego, a linha aí mantém, pistão 0. Eu mantém, senhor, pistão 0. 165. Tango Tcharitano decolou 05 após cruzar o campo. Transfere controle 198 com o voo. Após o cruzamento, para o controle 198, obrigado, até a retorno, senhor, tenho que acertar. Tango de Abrau, frequência livre, boa. Ali mantém ou a linha decola, senhor? Tem um tráfego que vai cruzar o eixo de decolagem em mais 30 segundos. Ok, você vai mais. Prossiga. Gente, só te conto, por gentileza, podemos tomar uma olhada sobre o BT? Assim que é um tráfego afastando pelo litoral em direção ao setor nordeste, não interfere com a sua decolagem. Então a centena 39, autorizado a decolar, pista 10. Autorizado a decolagem, pista 10, agora 1165. 1165. 5 decolou 08, chame o controle 1-1-9-8, bom voo. 1-9-8, seu controle, então, bom dia, bom trabalho. 1-1-1-5. Gente, Foxtrot, Serra, ainda não possui seu plano de sistema, estou entrando em contato com a sala IE, excelente, copo, por gentileza. Paulo Gono 630, informação Golf. Gol no 630, está autorizado Recife, nível de voo 370, decolada 1-0, curva de esquerda, saída Pucca, tração Caju, via para o 58. Controle Salvador, PL 119.8, o transponder será o 5046. Aprovado Recife 370, pistola 0, primeira curva esquerda, Pucca, Caju, para o 58, 198 Salvador, 5046, transponder, gol no 630. Liga, 6140. É 140, eu busco seu ponte, pronto, cópia. Está autorizado Maceió. O nível de voo 250 vai decolar da 10, curva esquerda, saída Puca, Transum, Caju, Vieira, Peru, Whisky 58. Após Orágua, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5052. É 140, chão pronto se tiver adicionamento. Paulo Salvador, voo 621, tenta da voo para o centro de São Paulo. Gol 621, está autorizado São Paulo, nível de voo 360, decolada 120, curva à direita. Saída da El, transição Leida após o Bridge, e é pelo Lula 6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, opere 119.8, transponder 5050. Autorizado 360 para São Paulo, do Curso de Manhã, da Pista 0, curva 38, da El, Leida 6. Depois do Lula, com o meio, a sua entrava até o Lula, após o Lula, depois segue com a foto para o Lula, vai ser o Lula, vai ser o Lula, vai ser o controle, 50-50, o transponder, o voo, no meio 2-1. No meio 2-1, o cotejamento está correto, um pronto, estiver de funcionamento. Bom dia, hotel 3896, estabilizado na final, visual com o campo. 3896, uso autorizado pista 10, vento de proa, com 10 nós, checkpoint. Tomará a baixada travada, o 3896. Hotel 3896, baixou e travou. Gente. 6630, feedback, acionamento no 04. 6630, estou autorizado, Michel Prontime. Autorizado, feedback, acionamento no 630. É só um Foxtrot, Sierra, na escuta do Fala. Gente, se encontrar na base, poder confirmar, irá prosseguir para o corredor forte. Oi, bom dia, 35414, estabilizado ILS. Irá ingressar, vai decolar 17, curva esquerda, corredor forte, até 35 milhas. O controle Salvador pele 119.8. E o transponder será o 0132. Informe, Foxtrot, Serra, poder confirmar pessoas a bordo? Gente, no lugar da base, estacionamento, taxa de decolagem, torre 11895. O ajuste de altímetro no 04, bom voo. Fala, bom dia, tá 3896, então. 3896, autorizado, táxi Alfa, me reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3896. Chamou? Deixa eu para o táxi, pode fazer. Juliette, posição 05. Juliette, posição 05, 3896. Quatro, cinco homens são autorizados, chão para o táxi. Táxi Gol, 1630, PLB 1130, Natal, tem 30. Poderia confirmar a autonomia, por gentileza, o nome é 30? 3:20, estou autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 0, no 4, bom voo. Táxi, Índia, 895, a torre, obrigado, amanhã 30. Dia bom no 630, ponte será pronto. 5414, solo 24. Chame 121, deixa o manual liberar. Camarada, 5414. Pergol. Quer dizer, bom dia, bom no 630, autorizado a alinhar. Libera colar, pistão no 0, vento 1 centena com 10 2. Libera colar, pistão no 0, bom no 630. No 4, autorizado o táxi Alfa, Kilo, pátio 3, posição 04, fica atento ao sinalizador. Posição 04, 4 no 4. do táxi, chame alinhado e pronto, cabeceira 17, Fox, Fox Serra. Eu 4451, sou autorizado da FCVA, Pátio 186 Índia, ponte para 10, torre 11895, o ajuste altímetro 10014. Fox Serra, tem condições de decolar e curvar a esquerda e cruzar o campo na escala cabeceira 10? A decolagem, quando curvar a esquerda, tem condições de efetuar o cruzamento do campo na escala cabeceira 10? Gente, autorizado a decolar pistão 17, vento na centena 10 mais. O 445 não autorizado a decolar pistão 0, vento na centena com 10 mais. Confirma decolagem aos 30. Transfere agora controle 1 no 9.8, bom voo. Bem, 19.8, muito grato. 4.4.5, não, tráfego decolando, que decolou se afastando pro setor norte, não interfere com essa decolagem. Gol no 648, está autorizado Maceió, nível de voo 370, decola 10, curva A, esquerda, saída pouca, transição Caju, via para o 50, após Orágua, após conforme nota. Controle Salvador, pera em 119, decimal 8, transponder 5055. M140, está autorizado o puxo de equipamento, mas chama para o táxi. Posso chamar o controle, 4451? 4451, não, afirmo. Controle 198, bom voo. 198, obrigado, até. Para o táxi, Bochané, meia 1240, nós estamos com 118 a bordo, 2 horas e 15 alternando a recepção. 140, estou autorizando o táxi via Índia, ponto 010, torre 118, 95, ajuste altímetro no 014, bom voo. 1094, velocidade no ponto de espera. Torre 395, por favor.